Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Vamos comentar vários pontos da mensagem do Papa para a Quaresma. Conversaremos sobre acontecimentos que ocorreram em datas aniversárias relevantes e posteriores ao último programa gravado com estes dois convidados. 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto Nazi. 11 de fevereiro, 2 anos após a renúncia de 26, com efeito em 28 de fevereiro. 11 de fevereiro, Dia Internacional do Doente e da Primeira Aparição de Nossa Senhora de Lourdes. 13 de fevereiro, 10 anos após a morte de Irmã Lúcia. Falaremos da quantidade de institutos de assistência que a Igreja Católica promove em todo o mundo, o porquê de tanto sofrimento e qual o valor que pode ter para nós e para os outros, dos milagres que a Irmã Lúcia já faz sem estar beatificada. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial a todos os que nos escutam. A primeira questão, como habitualmente, para a doutora Teresa Mendes Costa. A mensagem do Papa para a Quaresma, embora não seja muito extensa, toca vários pontos. Doutora, está à vontade e pode, de facto, comentar o que entender ou os que entender. É melhor começar só por um e não por vários, senão dá pano para mangas, não é? A mensagem realmente não é muito comprida, mas mesmo assim já tem um certo comprimento e tem muito que se diga. Eu talvez comece por uma frase que o Papa cita e que lembro-me, tinha talvez os meus 19, 20 anos, que num livro qualquer que, de cabeceira que tinha, vinha esta frase e que foi uma frase que depois, a partir daí, me acompanhou sempre. E acho que até certo ponto delineou um bocadinho toda a minha vida, que é uma passagem dos Gênesis, que o Papa cita aqui, onde está o teu irmão. E aquilo fez-me realmente confusão. O livro era escrito por uma pessoa que tinha estado num campo de concentração, um padre que tinha estado num campo de concentração, e ele, à base, portanto, de toda a tragédia, que é sempre os campos de concentração, ele refletia nisso. E na responsabilidade do cristão perante os outros, as outras pessoas, os outros seres humanos. E quando eu vi esta frase aqui do Papa, lembrei-me novamente. E perguntei a mim mesma o que era realmente um cristão e porque é que nós chegámos hoje em dia a esta globalização que eu ultimamente me tem é quase já chega a ser deprimente, que é a falta de privacidade não só das pessoas como dos povos, e esta globalização, que em princípio é muito bonita, acaba por ter muitos defeitos. E um deles é esta falta de poder do mais fraco, em que o poder financeiro e económico do mais forte subjuga todo o resto, e nós acabamos por estar a ser governados por uma força quase que invisível, eu direi até irresponsável, porque a gente, quando não vê o alcance do que está a fazer, torna-se um bocado irresponsável. E isso fez-me pensar realmente, transpondo para a minha vida pessoal, inclusive pensando em certas pessoas, porque há pessoas que são mais fáceis da gente lidar com elas, outras mais difíceis, e portanto qual a responsabilidade que eu tenho em relação a essa gente e onde estava o meu irmão. E, inclusive, liguei muito com uma outra parte também do Papa, que acho que vale a pena ser explorada, que a Igreja é missionária, e como se é missionária, eu acho que devia ter, todos nós cristãos devíamos ter, uma preocupação franca, clara, límpida, pelo outro. Não sei se quer que eu continue a falar, só não mais. Mas é melhor o diácono tirar-me a palavra. Francisco, a sua doutora não começou propriamente pelaquela ordem que o Papa fez a mensagem. Veio para a parte final, mas se calhar uma das mais importantes, não é? Porque realmente, onde está o teu irmão? Se calhar está ao nosso lado, está morto. O que é que lhe parece, ó Francisco? Ora viva Armando, ora viva caros ouvintes, e os meus primeiros votos, o Armando vai-me permitir, é desejar a todos vós e a quem nos ouve uma boa quaresma, não é? Precisamos todos fazer quaresma, precisamos todos de conversão, precisamos todos que aquele sinal das cinzas sobre a nossa cabeça nos ajude nestes 40 dias, neste tempo favorável, a emendar a vida, a aproximarmos-nos do nosso Deus, a aproximarmos-nos dos irmãos e assim começar a viver uma vida nova que devemos celebrar na Páscoa do Senhor ressuscitado. Pronto, este é o meu primeiro voto e é do coração que o dirijo a quem nos ouve, particularmente àqueles que, nas terras de Oliveira do Hospital, comigo, com os sacerdotes que aqui cuidam desta porção do povo de Deus, juntos procuremos fazer esta quaresma de 2015, tempo de graça, tempo favorável à nossa conversão. Armando, o Papa Francisco, nesta mensagem para a quaresma, lança, como aliás é próprio do Papa Francisco, três valentes pedradas. Permita-me que diga assim, desta maneira. Três valentes pedradas. Uma à Igreja Universal e à noção do global. Outra às comunidades concretas. E outra ao nosso próprio ego e ao nosso próprio ser, ao nosso ser individual, não é? Ele dirige três pontos desta meditação, partindo de três referências perdão, bíblicas, que de alguma forma enquadram a sua forma, o seu pensamento. No fundo, o Santo Padre o que procura desta mensagem, o filão, diríamos assim, que une estes três pontos, é a denúncia, logo ele no primeiro parágrafo faz, a denúncia da globalização da indiferença. É o que ele diz, globalização da indiferença. Ou seja, o mal alheio, a sorte alheia, a nós não nos dizem nada. Porque o nosso coração está totalmente indiferente já ao sofrimento do próximo, às suas reais necessidades. Essa globalização da indiferença traduz-se depois em vários aspectos. A nível global, o Papa fala precisamente da indiferença que existe. A gente hoje vê notícias daqui e dacolá, ainda antes de gravarmos este programa, assistia ao telejornal e via o Estado Islâmico na Líbia, mata mais 40 pessoas, pondo-os dentro de uma jaula e ateando-lhes fogo, que elas morrem vivas ali, não é? Eu, no outro dia, confesso o meu pecado, ou não sei o que isto é, uma curiosidade mórbida, mas eu quis próprio violentar-me a esse nível. No outro dia, a gente vê, sabe que há estes vídeos do Estado Islâmico a fazerem estas atrocidades. Como sabeis, já há poucos dias, o Estado Islâmico matou 40, penso que são 40, sim, 40 cristãos coptos do Egito, não é? um número assim decapitados numa praia, matou por eles serem cristãos, e fazem aquelas denúncias que hão de conquistar Roma e hão de, enfim, e a gente vê a notícia, não é? Ouve, melhor dizendo, a notícia, mas pronto, a gente lamenta muito. Sabe que o Papa, no dia seguinte, rezou missa por sua alma, mas, enfim, a gente ouve aquilo ao longe. E eu tive curiosidade de ver, não é? Até porque alguém me dizia, enquanto a gente não ver certas determinadas realidades, a gente pensa que aquilo é lá longe e nem sabe como é. O filme, de facto, não se pode ver. É absolutamente horroroso, não é? A coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. E aquilo deixou muitíssimo impressionado, porque a gente vê, houve, morreu, mataram, mas é tudo da pele para fora, 3 mil quilómetros daqui, a gente fica sem saber. E aqueles homens morreram porque são cristãos como eu sou cristão. Porque têm a fé cristã como eu tenho a fé cristã. Portanto, diante desta globalização da indiferença, a Igreja, como um corpo, o Papa cita isto, é chamada a dar um testemunho num sentido oposto. E então o Papa, citando São Paulo, diz: se um membro da Igreja do corpo sofre, com ele todos os membros sofrem. Com ele todos os membros sofrem. Ainda há uns dias atrás, na entrevista que aparecia no jornal da Diocese de Coimbra, o Correio de Coimbra, a doutora Catarina Bettencourt, que é a presidente da Fundação para a Igreja que Sofre em Portugal, fazia esta pergunta: se uma parte da Igreja chora, a outra parte pode rir? E era uma interpelação. Este é o primeiro ponto. Um segundo ponto, descendo ao concreto das nossas unidades cristãs, o Santo Padre perguntava, fazia aquela pergunta: onde está o teu irmão? Recuperando, como a doutora Teresa disse, o livro do Gênesis. E então aí o Papa falava muito, não só de prover a ajuda de quem mais sofre, mas também a dimensão missionária. Porque a globalização da indiferença traduz-se no local pela indiferença em relação aos bens espirituais, à ajuda de levar Cristo aos outros. Hoje vemos isto na nossa comunidade, nas nossas comunidades. Os nossos cristãos estão, enfim, cuidam da sua fé, mal ou bem cuidam da sua fé, mas não se preocupam por irradiar a presença e os valores evangélicos no meio do mundo, levando muitos a Cristo. E por fim, o Papa falava, a partir da carta de São Tiago, o Papa falava: fortalecei os vossos corações, e pedia que nós devemos, no nosso próprio íntimo, cultivar esta atenção ao próximo, não é? E termos o cuidado de nos preservarmos desta tentação da indiferença. Porquê é que eu digo que estes três pontos, a ajuda à Igreja, a questão da Igreja Universal, das unidades concretas e do próprio ser individual, na denúncia da globalização da indiferença, estes três desafios são três pedradas? Porque, vamos ser muito claros, como é que grande parte dos cristãos olham para a Quaresma? O exercício de piedosas recitações espirituais, o exercício de coisas muito interessantes, ninguém diz o contrário, a intensificação dos seus jejuns e mortificações pessoais, a sua ascese própria quaresmal, as suas vias sacras muito piedosas, tudo muito interessante. Mas o Papa convida-nos, e basta isso? Ou através desta piedadezinha, desculpem o termo, quem me está a ouvir, quaresmal, estamos-nos a esquecer do irmão? A piedade cristã só faz sentido quando nos projeta para o irmão que está ao nosso lado. Senão, torna-se estéril e, em última análise, torna oca a nossa fé. E estéril a nossa fé. Por isso é que eu digo que isto é uma grande pedrada. Eu, pelo menos, a recebi desta forma e sentir-me interpelado, não é? Porque vem a quaresma, pronto, é o tempo de rezar à sexta-feira à Via Sacra, é o tempo de começar a fazer jejuns e mortificações, é o tempo de começar a pensar numa confissão mais decente, é o tempo de começar a pensar... Mas tudo eu. E o Papa, nesta mensagem, desvia o olhar do eu para o olhar do tu e do nós. E eu acho que isto é urgente para o mundo de hoje e a nós, espiritualmente, estar-nos a fazer muita falta. Eu penso que o diácono, mesmo assim, está muito otimista. Porque eu acho que a maior parte dos cristãos nem sequer sobre esse aspecto vive a quaresma. E de resto, aqui em Oliveira, vai ver a Via Sacra e tem 7 pessoas. E depois se fala com alguém, os mais piedosos nem se lembram que é quaresma. E os menos piedosos. Os mais piedosos deixaram de comer chocolates ou não comem bolos. E fica, a quaresma fica por aí. E pensar na conversão, o que é a conversão, ninguém pensa no que é a conversão. E mesmo a confissão, eu ponho reticências no que a pessoa pensa, que se tem mais preocupação, realmente em termos de uma confissão mais séria, mais profunda, que se envolva arrependimento e propósito, que é uma das coisas que eu acho que as pessoas nunca fazem, pelo menos dentro do âmbito das pessoas que eu conheço. Portanto, eu ainda sou mais pessimista. E acho que a quaresma é vivida apenas com uma certa, eu não sei dizer nome exato, mas que eu acho que é uma certa morrendice de espírito. E que o Papa fala, que eu gostei muito dessa passagem, em que é preciso formar um coração forte e firme. E acho que os cristãos não têm. E depois, quando falam desses 21, a mim choca-me profundamente que eles passam a vida a repetir aquela peregrinação deles a caminho, em que se vê depois as águas do mar todas vermelhas, e que eu penso que isso é, inclusive, uma falta de respeito para as famílias. Eu, se tivesse um irmão ou uma pessoa conhecida naquele circuito de pessoas que estão a ser reguladas, eu acho que não é de estar constantemente a prestarmos aquilo. Há poucos debates que nos formem o coração, mas há demasiadas imagens que nos habituam a isso. Eu, ao princípio, sentia mais revolta pelas decapitações do que agora sinto. As pessoas agora já se habituaram à decapitação. Isso é horrível. Isso é a indiferença, não é, Sra. Doutora? Acaba por ser a indiferença do que o Papa fala. O rei acorda de um sono comum para um dia que é apenas mais um. Olha as horas e solta um bocejo e acorda a rainha com um beijo. Os pés pisam um tapete macio, desce para o pijama e até lhe sabe bem o frio. Depois da vestida, depois de lavado, espreita o príncipe no quarto ao lado. Da morna indiferença. Café na caneca, geleia no pão, fazem o seu manjar. Sai para a rua, não vá o tempo a faltar. Em três passos percorre os seus domínios, da porta de entrada ao portão de alumínio. A casa e senta-se a jantar e agradece à rainha antes de se levantar. No trono, o sofá busca os seus consolos e assiste ao torneio, um jogo sem golos. Deita o príncipe, leva a rainha para a cama e fazem um ou outro que faz quem se ama. E assim, abraçado num gesto comum, adormece num sono que é apenas mais um. estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da Rádio Bonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Estamos a comentar vários pontos da mensagem do Papa para a Quaresma e depois conversaremos sobre acontecimentos que ocorreram em datas aniversárias relevantes e posteriores ao último programa gravado com estes dois convidados, como seja o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto Nazi, 2 anos após a renúncia de Bento XVI, com efeito em 28 de Fevereiro, Dia Internacional do Doente e a primeira aparição de Nossa Senhora de Lourdes, 10 anos após a morte da irmã Lúcia. Há bocadinho, pois, falávamos já desta indiferença. O Papa disse o seguinte: quanto mais bem-estar, mais indiferença temos. E eu creio que é capaz de ser um pouco isso. E vou tentar justificar dizendo o seguinte. Após os incidentes em França, creio que foi na Nigéria, que foram incendiadas 10 igrejas. Ora bem, ao fim de 15 dias, já se celebrava missa nos mesmos locais, ainda que as igrejas não estivessem construídas, mas já tinham uma boa parte em construção, uns tinham dado materiais, outros tinham dado mão de obra, e a verdade é que já tudo funcionava. Talvez porque estes povos vêm com mais dificuldade do que nós. Eu estou a pensar que há poucos dias a Doutora Teresa Mendes Costa enviou-me um e-mail acerca de umas crianças que estão, portanto, não sei se talvez no Iraque, não sei se era no Iraque, se era noutro país, em que elas se lamentavam exatamente porque é que esta Europa não fazia nada por elas, que culpa é que elas tinham de serem assassinadas. E de facto parece-me que isto é um pouco isto. Portanto, continuamos todos muito indiferentes ao que vai acontecendo lá ao longe, e as pessoas vão, umas vão morrendo de uma forma, outras vão morrendo de outras. Outras têm que fugir de casa e pronto, e pouco ou nada se faz, exatamente por se calhar, portanto, nós estamos aqui, até estamos muito bem comparativamente com outros, embora nos lamentemos muito e façamos muitas choradeiras, mas a verdade é que aquele povo que está ali sem culpa nenhuma, e como há pouco o Francisco dizia, que 40 ou à volta disso ficaram enjaulados e deitaram-lhes o fogo. E nós ficamos um pouco indiferentes em face disto. Se calhar este nosso bem-estar provoca de facto essa indiferença. O Papa dizia também nesta mensagem para a Quaresma que tínhamos que acreditar e temos que acreditar na força da oração. Inclusive, sugeria que se fizessem 24 horas de oração nos dias 13 e 14 de março, mesmo a nível diocesano. Eu confesso que, embora vá à missa, embora vá às igrejas, ainda não encontrei um único padre que falasse nesta oração que o Papa refere, ainda não encontrei um único papel que diga que, de facto, no dia 13 e 14... se deve, de facto, fazer oração. Se calhar esta indiferença... Horas, não é? Oração é 24 horas. Se calhar esta indiferença também já chegou à parte clerical. O que é que lhe parece, ó Francisco? Logo me lançava tanta quente para mim. Pois não sei. Esta é a segunda vez que se faz esta iniciativa. Ela, no ano passado, penso que promovida pelo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, ficou célebre, se vocês se lembram bem, com o Santo Padre, que também ele foi fazer... Portanto, foi uma maratona de adoração eucarística e confissões em toda a cidade de Roma. E o Papa também desafiou as dioceses por todo o mundo a unirem-se a ela. E houve, inclusivamente, esse eco que foi escutado em várias. E o Papa este ano retoma essa iniciativa. Estão recordados, o Papa inclusivamente, depois no ano passado, antes mesmo de ir confessar, ele próprio se vai confessar, e temos aquela imagem muito bonita e inaudita, né? De vermos o Santo Padre de joelhos a confessar-se antes mesmo dele próprio ir confessar. Pronto, eu não sei se as diocese, concretamente em Coimbra, eu ainda não vi também, estamos a gravar em finais de fevereiro, e ainda não vi, falta pouco menos de um mês, ainda não vi qualquer iniciativa, mas se calhar na altura em que o programa for para o ar, já haverá... Esperemos que sim. Fazemos esse voto. Eu quero ser otimista desta vez. Ora bem, eu também queria falar ainda num outro aspecto, e que tem a ver com a mensagem do Papa, e que é o seguinte: o Papa fala do sofrimento do próximo, constitui um apelo à conversão, mostrando, creio que são palavras dele, mostrando a nossa fragilidade e a dependência de Deus e dos irmãos, pedindo e aceitando a graça de Deus em face das nossas limitações. Creio que era São Paulo que dizia que o sofrimento ligava o céu com a terra e que no meio, entre o céu e a terra, estava de facto Jesus Cristo. O Papa diz ainda que, em relação ao sofrimento, que uma igreja sem sofrimento não cria... uma igreja em sofrimento não consegue avançar. Talvez por isso, em Espanha, e eu constatei isto, há cerca de 40 mil pessoas doentes que oferecem as suas dores crónicas pela santificação dos missionários e pelo aumento das vocações e pela difusão do Evangelho. O que é que nos parece destes 40 mil doentes crónicos que de facto oferecem as suas doenças por estes fins? Ó, doutora. Eu acho que isso vem a reforçar o que há bocado estava a dizer. É porque eu acho que o conforto, quando chega a um certo limite, que ultrapassa, digamos, a necessidade básica de um ser humano, e que já começa a ser um pouquinho até luxuoso, leva sempre à indiferença, ao comodismo e ao individualismo. E acho que nesta sociedade ocidental o mal tem sido esse. E eu admiro-me, e no outro dia, quando agora o Sr. Diácono estava a falar destes que morreram, todos os dias realmente vêm notícias, se a gente for à internet, todos os dias vêm notícias de mais uns tantos, dezenas ou às vezes menos, outras vezes mais, de gente que os jihadistas matam. E entre elas, no outro dia, eu própria me senti quase que envergonhada e pensei como é que eu reagia naquele momento. Três crianças de 13 anos que se deixam matar para, em vez de, e recusaram-se a recusar uma oração islamita. Quer dizer, eu acho que isto é fantástico, mas são crianças de um povo que não tem grande conforto, que não tem consumismo. E nós, os ocidentais, acabamos por nos aburguesar nos nossos critérios piedosos, e sem ser piedosos, exatamente pelo excesso de conforto que temos à nossa volta, que até certo ponto infantiliza as nossas consciências, porque eu acho que o excesso de consumismo, se a gente for a reparar, é sempre gente fútil. Pessoas que não são fúteis são menos consumistas que as fúteis. Portanto, isso há um certo infantilismo, uma certa incoerência até nas opções que se dizem fazer, não é? Francisco, eu também lhe vou pedir a sua opinião acerca destes 40 mil espanhóis, portanto, que todos os dias oferecem as suas dores crónicas, portanto, por vocações, pela ajuda a muitos missionários, portanto, por fins espirituais. Entretanto, aproveito para dizer o seguinte, porque, de alguma forma, a questão que vou colocar insere-se no mesmo. O Papa, portanto, na mensagem para a Quaresma, fala do sofrimento e do serviço aos outros. Se calhar é interessante ficarmos a saber que a Igreja Católica tem em todo o mundo 115.352 institutos de assistência, tanto em hospitais, leprosarias, casas para idosos, orfanatos, jardins de infância e outras atividades. A questão que eu coloco, ou quero colocar, é a seguinte, ó Francisco, porquê tanto sofrimento no dia-a-dia? Enfim. Essa é mais difícil. Pois. Já foi feito ao São João Paulo II e ele achou que era uma resposta difícil. Não há respostas cabais e também não serei eu que a vou decifrar, não é? Eu não sei o porquê. Eventualmente consigo vislumbrar alguma coisa do para quê. Eu não sei o porquê tanto sofrimento no mundo. Eventualmente consigo vislumbrar algum para quê, ou seja, algum sentido no sofrimento. Eu penso que a pergunta marota última do Armando se responde com o exemplo que deu no início da sua intervenção. Ou seja, o sofrimento, quando vivido com Deus, quando vivido de mãos dadas com Deus, quando vivido como participação na cruz do Senhor, não se esgota, não se basta, não é um fim em si mesmo. Portanto, eu não sei o porquê desse sofrimento. Essa pergunta, talvez só um dia no céu, nós conseguiremos responder a ela de forma cabal, não é? Há muitas teorias, teologias, interpretações, mas nenhuma delas tem a pretensão de responder cabalmente. Agora eu sei que a fé cristã dá ao sofrimento uma saída, abre-lhe um horizonte. Diante de um muro que nos parece intransponível, a fé abre uma janela de esperança. Com certeza estarão a ouvir-nos muitas pessoas que estão a sofrer de saúde, doenças incuráveis, problemas complicados. Pois bem, a minha fé, a nossa fé cristã, diz-nos que o sofrimento, se não lhe conseguimos responder à questão do porquê este sofrimento, sabemos como responder à questão do para quê. E o sentido do sofrimento, quando oferecido, unido à cruz de Cristo, ganha um alcance redentor. Redentor. E ao vermos esse testemunho que o Armando deu, dessa quantidade de gente, e que já serão muitas mais, esses são só os que se conhecem, de doentes em Espanha, em Portugal, tantas pessoas com quem eu me tenho cruzado e que me dizem: olha, eu ofereço todas as minhas dores deste tratamento pela santificação e conversão da minha família. Eu ofereço este meu sofrimento pelo Santo Padre. Quer dizer, nós temos, não é? Se calhar não precisamos de sair da nossa rua, gente que oferece o sofrimento, seja da doença, seja de várias circunstâncias, que unido à paixão do Senhor tem um alcance redentor, não é? Portanto, a consideração do porquê pode degenerar em respostas apressadas e, no pior dos casos, em revolta. Mas quando olharmos ao para quê, qual o sentido deste sofrimento, então aí com certeza abrem-se janelas de esperança se olharmos com olhos de fé para a história da cruz que cada um de nós carrega, completando, como dizia o apóstolo, na nossa carne o que falta à paixão de Cristo. Portanto, o Papa, nesta mensagem para a Quaresma, toca muito também nesta fibra deste problema, que é muito interessante, muito premente e que nos alcança a todos, mais tarde ou mais cedo. Quando eu descobrir o segredo da neblina cinzenta que torna a água barrenta e sem perdão me esmaga o peito, Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Temos estado a comentar vários pontos da mensagem do Papa para a Quaresma. Vamos continuar esta conversa. Estamos na Quaresma, falamos dos doentes e vamos falar também, pronto, de datas importantes que ocorreram desde a última gravação que fizemos. E uma delas tem a ver, de facto, com o Dia Internacional do Doente, que de alguma forma penso, e os meus ouvintes, os nossos ouvintes já serão esclarecidos pelos nossos convidados, penso que o Dia Internacional do Doente de alguma forma estará ligado com a primeira aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Não estou seguro do que estou a dizer, mas já veremos isso. Por isso, vou falar um pouco sobre as aparições que aconteceram em Lourdes e que aconteceram há muitos anos, uns bons anos antes do que aconteceu em Fátima, em que Nossa Senhora apareceu em Lourdes a uma miúda, Bernadette, que tinha 14 anos, mais concretamente no dia 11 de fevereiro, no dia 11 de fevereiro de 1858. Portanto, isto há pouco mais de 150 anos. E houve coisas que realmente me impressionaram e que gostaria de partilhar, portanto, com os meus convidados e também com os nossos ouvintes. O que me impressionou, e que pode não impressionar nenhuma das pessoas que nos escuta, mas um dos pontos, eu tenho aqui vários pontos, eu vou começar por este. Quando a Nossa Senhora apareceu em 11 de fevereiro de 1858, aquela miúda Bernadette, que tinha na altura, então, 14 anos, como acabei de referir, Nossa Senhora apareceu com o terço, com o rosário. E interessante, porque aquela miúda também trazia consigo um terço. Isto é significativo ou não? A primeira vez que Nossa Senhora aparece em Lourdes, trazer um terço, e a miúda a quem vai aparecer também ter um terço, e mais, sempre que, a partir da primeira aparição, sempre que a miúda ali chegava àquela determinada hora, começava a rezar o terço e de imediatamente ela começava a ver Nossa Senhora. Qual será o significado neste caso do terço? Não vou colocar a questão aqui ao Francisco, não vou colocar à sua doutora, mas vou colocar o que mais depressa tiver de falar. Sua doutora, faz favor. Olha, quando me, aliás, me mandou a diácono e a mim os pontos que pensava abordar hoje, eu fiquei a pensar um bocadinho realmente nas aparições de Lourdes. Automaticamente liguei-as com Fátima e umas que recentemente tive a oportunidade de ver na internet e que eu desconhecia, que são umas do Brasil, Nossa Senhora de Lourdes do Coração Partido, é assim que era o título, e que são também começaram em 2004 a um miúdo com 6 anos e continuam todos os anos a aparecer ao jovem, e quer nas três, se a gente for ver, a mensagem da Virgem é sempre a mesma: oração, penitência e o rosário. Portanto, porque é que ela tem uma predileção especial pelo rosário, só ela pode dizer, mas que não há dúvida nenhuma que na cabecinha de Nossa Senhora existe uma verdadeira obsessão, se assim se pode dizer, estou a levar para a brincadeira, mas isto é muito sério, uma verdadeira devoção ao rosário, e que acha que o rosário, se nós todos, olha cá está, era muito bom que esta quaresma levasse as pessoas a converterem-se ao rosário. E pensassem que se realmente a Virgem sempre tem aparecido. E depois, quem quiser acreditar, que é aparição ou visão, para mim tanto me faz. A verdade é que, com visão ou aparição, Nossa Senhora manifesta-se e pede que haja penitência e rosário para a salvação do mundo e conversão dos pecadores, e que há muita gente que se perde porque isso não se faz. E claro que depois ela, nas outras mensagens, vai pedindo a confissão, vai pedindo os atos de caridade, essa coisa toda. Simplesmente o rosário é uma constante nas aparições todas. Isto fez-me pensar muito seriamente. Eu aqui já talvez há 2 ou 3 anos pedi através do rosário uma graça. E realmente foi concedida. E então, a partir daí, pensei, se eu rezo o rosário para pedir uma graça, é bom que eu rezo o rosário em ação de graças, porque senão acaba por ser uma egoístona que só se lembra de Santa Bárbara quando troveja, não é? Não quer dizer que não tenha falhado de vez em quando, o texto não falho, mas o rosário... Mas durante 2 anos seguidos não falhei um único dia. Ultimamente é que, sobretudo, a culpa é do Alfa, porque estou muito cansada e quando venho de jantar só rezo o terço e ainda não rezo o rosário, porque senão só às 2 ou 3 da manhã me deitava. Mas acho que isto, Nossa Senhora tem uma predileção especial. Portanto, a mim não me choca, porque é uma constante. E tenho pena que, inclusive, quando nós fazemos o mês do rosário, maio e em outubro, que haja relativamente poucas pessoas na igreja a rezarem o terço. E se a gente for perguntar às pessoas, no dia-a-dia, há muito pouca gente a rezar o terço, e muito menos o rosário. Francisco, parece-me, e pelo que a doutora diz, e certamente que é assim, há aqui uma certa ligação entre as várias aparições de Nossa Senhora. Portanto, os pedidos são praticamente sempre os mesmos, não é? Portanto... O que aconteceu em Fátima de alguma forma repete, não propriamente, mas tem alguma ligação com o que tinha acontecido em Lourdes. Portanto, há aqui uns determinados pedidos que têm a ver exatamente com o mesmo. Nossa Senhora traz praticamente sempre a mesma mensagem. Será assim ou não? Pois, Nossa Senhora, estranho seria se trouxesse outra que não aquela do seu filho Jesus Cristo, arrependei-vos e acreditai no Evangelho, mudai de vida, o reino de Deus está próximo, pois é óbvio, não é? Portanto, nós sabemos, o Catecismo da Igreja Católica nulo ensina, que as aparições de Nossa Senhora, fazendo parte do fenómeno das revelações privadas, não visam acrescentar, nem completar, estas duas palavras são muito importantes, não visam acrescentar nem completar nada à revelação que o próprio Senhor Jesus Cristo fez e que terminou com a morte do último apóstolo. Portanto, a revelação de Cristo, tudo o que Deus tinha para dizer, disse-nos em Jesus Cristo. Então, qual é o lugar das aparições, das revelações particulares na história e na vida da Igreja? Diz o Catecismo, é atualizar uma ou outra dimensão, perdão, no contexto histórico concreto em que elas se inserem. Não é? Como que sublinhar alguns aspectos da revelação de Cristo. Nossa Senhora em Lourdes, como em Fátima, como em tantos outros lados, ainda estes dias tive a possibilidade de estar no Santuário Nacional da Irlanda, onde Nossa Senhora apareceu também, em Knock. Todas estas aparições, todos estes lugares são convites à conversão. Convites à conversão. Convites a voltar o nosso coração para Deus. Nossa Senhora, como diz São Luís Maria Grignão de Montfort, é o pequeno caminho, a pequena via para chegar a Jesus. Ela, ao longo de todas estas... Eu gosto muito de pensar as aparições de Nossa Senhora como um eco ao longo da história daquela derradeira palavra de Nossa Senhora nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Como que isto depois vai ganhar, é um eco desde aquelas bodas, e que depois em Lourdes significou foi traduzido num outro aspecto, em Fátima noutro aspecto, assim, mas é o mesmo eco, não é? Ao longo da história. E em Lourdes o convite a buscarmos das águas, o mesmo é dizer, renovar o nosso batismo. Eu não sei se os nossos ouvintes conhecem a fundo, mas eu convido a conhecerem a fundo as 18 aparições de Nossa Senhora a Santa Bernadette Soubirousse. Umas aparições, diríamos assim, incomuns, porque Nossa Senhora aparece em 1958, 4 anos depois da proclamação dogmática pelo Beato Pio IX da Imaculada Conceição, do dogma da Imaculada, como que uma confirmação do céu da verdade do dogma. Nossa Senhora apresenta-se como a Imaculada Conceição, não fala em francês, fala no linguajar, num dialeto próprio daquela região do sul-oeste de França. E nas 18 aparições, por várias vezes ri-se e sorri, algo incomum, diríamos assim, no contexto global das aparições. E depois tem gestos extraordinários. Lembro-me de dois que têm tantas ressonâncias bíblicas que rapidamente quem nos ouve chegará lá. Em primeiro lugar, Nossa Senhora manda beber da água de uma fonte. Ora, Bernadette olhava para o lugar que Nossa Senhora indicava e não via fonte nenhuma. E depois cavou e lá foi, lá brotou uma nascente, onde ainda hoje nós podemos dessa água beber, onde logo um pouco mais abaixo da Gruta das Aparições muitos doentes tomam banho nessa água. É importante recordar que desde 1858 até ao presente já foram constatados em Lourdes 7 mil curas, das quais 69 são milagres declarados pela Igreja. Três desses milagres já foram no século XXI, portanto, não estamos a falar de coisas que aconteceram. O último deles foi agora, em 2013, portanto, atenção, isto é recente. E, portanto, Nossa Senhora manda beber dessa água. Ora, quando a gente vê, manda beber dessa água, a água é o símbolo bíblico, não é? Extraordinário, não é? De alguma forma, como Nossa Senhora convida-nos ali a beber da fonte da água viva, que é Jesus Cristo. O mesmo é dizer, é renovar a fidelidade do nosso batismo. Já está. E depois, um outro gesto, Nossa Senhora manda comer da erva que estava lá. E a própria Bernadette, coitada, teve que comer daquela erva amarga. Olha o que é que isto nos faz lembrar, se não aquela última ceia em que Nosso Senhor também comeu as ervas amargas juntamente com o cordeiro imolado. Ele próprio é o cordeiro imolado. Ou seja, batismo e Eucaristia estão ali, de alguma forma, evidenciadas naqueles gestos simbólicos da aparição de Lourdes. Por isso, desde então, essa primeira aparição de 11 de fevereiro, a Igreja, desde há uns anos esta parte, já não sei recordar quantos, celebra o Dia Mundial do Doente, porque de facto, Lourdes, de verdade, passou a ser um santuário muito vocacionado para o acolhimento aos doentes, e as curas miraculosas que lá se têm operado são disso também sinal. Portanto, recordar esta data de 11 de fevereiro é, parece-me, para quem nos está a ouvir, também um convite a conhecermos, se não o santuário, pelo menos a mensagem que daquele santuário vem aos nossos corações. Soutora, não sei se... Eu só tenho a dizer que gostei muito desta associação que o Diácono fez e que achava que as pessoas podem ouvir, obviamente, a gravação, como se repete duas vezes, não é? Para decorarem isto, porque eu acho que é muito interessante e acho que é muito bonito e é muito profundo esta associação que é da água, que é das ervas. Ora bem, o nosso tempo está praticamente no fim. Estamos longe de referir os assuntos que no princípio falámos, e eu vou pedir aos meus convidados para no próximo domingo continuarmos esta conversa. Vamos dar sequência, portanto, a muita coisa que foi referida, anunciada, mas que depois não se chegou a concretizar por falta de tempo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.